3304, em coordenação com a equipe solo. Após a passagem de um tráfego de pequeno corte à retaguarda em direção ao táxi em Lima, tem nível pushback acionamento com 3304, chame táxi. É, passa a ver o farol, obrigado. Eu não entendi o final da mensagem. São Guarulhos, nível 380. Sente 6319, tem aprovado o 360. Copio o 36 ou gostaria de coordenar o 38? Não, copio o 6319. Sente informação em curso, a Mike tem autorizado nível de voo 360 para Sierra Bravo Golf Romeo. O Xerem 6319 via Previsca 50. Decolagem da pista no zero com curva à direita. Subida da L até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 1 no 9 decimal 8. Aciona 5170, o Xenem 6319. Cliente autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisk 50. Decola da 10, curva direita, Dael, após Dael, Leda e Bider. 198 é o controle, 5170 é o transponder, porque é o 8-6-3-1-1. 570, protegimento correto, chame 3-1, chame pronto para o pushback acionamento, portão 01, não é isso? Afirmo, chama lá. Direção na Libo, Mike Juliette Delta. Chame solo 1219, consegui contato, se Mike Juliette Delta. Mil perdão, chama agora a torre 118-612, siga o contato, sim, Juliette Delta. Está pronto para o posto de acionamento, 5-8-1-1, posição 9. Duas, Papa Romeo, Mike, Juliette Delta, está pronto com a espera da trilha, para cruzamento. Mike, Juliette Delta, autorizado, o táxi via Lima, Mike e Quebec. A gente vai chamar para o cruzamento da pista 17. Lima, Mike e após Quebec vai chamar para o cruzamento da 17. Muito bom, vou manter a proa 95. Salvador Approach Control, American Airlines 980 is descending to flight level 160. We have information Lima. American 980 Control, insert now altimeter 1015, clearing to 8000 above arrival, runway 10. We descend to 8,000 feet on the bump arrival for American 980. Repeat the altimeter. 1015. 1015. 1888, Duno, localizador em aproximação. Chega o trem, chame a torre. 1186, gol 1888. 1886, 1888. Cuidado cruzamento, segui em frente, via Patá, até o pátio 5. Lá está o hangar da Arista. Bom dia. É, qual é a pro que você está mantendo agora? Ah, vou na pro 80, 080 agora. Zero 05, no ponto de espera da pista no zero, chame torre 118-612 a 3304, tenha um bom voo. Espaço especial, obrigado. Objeto 5811, coordenação com a equipe de solo, após o TAN livrar a cauda, tem livre pushback acionamento, senhor. Chame táxi 5811. Após o TAN livrar a cauda, inicia o pushback, chama para o táxi 5811. Alfa Vitor Juliette tem boa visibilidade à frente. Você tem boa visibilidade à frente? Uma visibilidade média, mas já está visando a área de resistência. Positivo. Abaixo, acredito que ligeiramente à esquerda, o senhor vai ver os ferry boats, são os barcos que cruzam a Baía de Todos os Santos, ou seja, o terminal de São Joaquim. Confirme. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Do terminal só tem o farol do Monserrat e à direita o farol da Barra. Ah, ok. Mas o senhor ainda está derivando à esquerda. Eu preciso que o senhor voe então na proa 0620. É, você vai seguir então o Orion ali, com o número 2, da 304. Sobre o continente, confirme. Confirme. Charlie, recebido, antigo, ano 982, 20 da linha. O 982, já fomos promovidos a controle Salvador. Desça para 6000, ajustado 1095, gol 1982. 6000 com 1015, gol 1982. American 980, over Alagoinhas, Alpha Golf November, clear to 5,000. After Alpha Golf November, clear to 5,000, we're descending at this time, American 980. No ponto de espera, então, 1-0, visual com o tráfego da Gol, cruzou na cabeceira. Após a passagem do Gol, a linha mantém. Limpo 03, a linha mantém, após passagem do tráfego, cruzou na cabeceira. No 888, solo aos 41, livrando à direita, solo no 21, decimal 9, bom dia. Direita, 219, bom dia. Juliette, temos o louco. Bom dia, controle, direto temos o louco. Aproxima-se de Coral, serviço só está terminado, chame Léos 120, mano. Chamar Léos 201. Bom dia, Gol 1888, livrando, tá escuta. Bom dia, Gol 1888, táxi aprovado via Pátio, correção, táxi aprovado via Taxi Alpha, Kilo, Pátio 3, chame no Pátio 3, pronto para engajar no Pátio Principal, Gol 1888. Pátio Brasil, Alpha, Kilo, Pátio 3, vai reportar nosso ingresso do Principal, Gol 1888. 602, controle, ajuste no 095, desça para 7000, chegada malha. Táxi 589-107, 4 e 11, com 20. Felipe 5221, nível 160 confirmado. Muito grato, subindo então para o 160, 5221. No 0 no 5, no ponto de espera do pistão no 0, chame torre 1 no noite, decimal meia dúzia, 5891, tem um bom voo. Autorizado, táxi via parte principal, Juliette Alfa, no ponto de espera do 1-0, torre 1-1-8-6, o 5-8-1-1 da UFJet. Obrigado, bom dia. Quilo Zulu, hora certa 1-1-43, proposto e aceito, está modificando para o 085, mantendo alternado, ou melhor, estimado para pouso, confere? Ah. Direto. Alfa Vita Juliette, já avista a cabeceira 17? Muito bom, autorizado a prosseguir, chame a torre agora, 1186. Isso, agradecido pela apresentação do campo, Alfa Vita Juliette. Um abraço. Abraço. Gente, frequência livre, Vitor. Salvador, o Papatango, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chame na final da 17, vento no 00 graus, 14 nós. Alfa Vitor Juliette, chamará na final da 17, obrigado. Voo 982, vou liberar a restrição de altitude, vai descer para 2.000 pés, está voando sobre o mar. Para 2.000 pés, voo 982. Salvador, Charlie, poder derecha, good morning. Good morning, Lima Gulf Delta, please. What's your apron and which runway are you going to take off from, sir? Flight level 125, escorting 5105, estimate in Salvador at 1212. Roger, continue flight, maintain 125, on terminal area. We're maintaining 125, coming over the coast. Stand by for your copy, Lima Gulf Delta information, Mike. I will have the information, America 980, clear 24,000, speed should be 220 knots. Float is 220, 4,000 feet, American 980. Dia 581, da WebJet, está pronto no ponto de espera da 10. WebJet 581, ali mantém. Ali mantém, 581. 10602. Lima Kilo Zulu, chame Recife, frequência 1260, caso negativo, 1251, Lima Kilo Zulu. Delta Salvador ground. Go ahead, sir. Please confirm the flight route of your plan, sir. Is it up to Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu? Then after Bravo Hotel Zulu, which position are you going to fly direct to? 149. Gol 1982, solicito que mantenha a velocidade até a distância de 13 milhas Delta Mike Echo, para a coordenação de tráfego. Sim, Gol 1982. Gol 1982, está mantendo 2209. É positivo manter essa velocidade até 13 milhas. Sim, a gente tem onda 3 milhas, Gol 1982. TIP 5221, chame Recife, a frequência é 1260, caso negativo, 1251. 260, negativo 1251, TIP 5221, bom dia. 5821. Zero vectors for sequence, right heading 240, descend until 3000 feet, your limit is the localizer. Okay, 240 on the heading, descend to 3,000 feet, clearance limits to localize, American 980. Controlo, Chanel 63, o nono, posição 1, pushback acionamento. Confirme, chamou o Chanel 63, o nono, para posicionamento? Também positivo, na posição 01, está pronto. O nono, senhor, chame táxi. Chamarei táxi. Lima, Golf, Delta, it's over the ground. Prazer. Autorizado backtrack e estacionando pátio 4 ou tem frequência livre o alfabeto de LED? O 982 autorizado em LS. Lima Golf Delta. Lima Golf Delta, I have just cleared your clearance with Recife Center to a different route, sir. Are you ready to copy? Papa Papa Lima Golf Delta clear to Sierra Bravo Sierra Papa, flight level 430 via Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu. Then fly direct Trivi position, Tango Romeo India Victor India position. Then after Trivi position, fly direct to Papa India Romeo position. After departure runway 17, correction, after takeoff runway 17, right turn on dial departure until Leda position, then direct to Bride position. Frequency also of the departure 119.8, tower 118.6, squawk 5404, Lima Golf Delta, read back. Heading 130, clearing to 2,000 feet, over. 2,000 feet and 130 on the heading and understand clear to intercept the localizer, American 980. Então 3602, retornação, esquerda, proa 020, desça para 3000, limite ao localizador, 3602. 120, esquerda, desce 3000, limite ao lock, 3602. Voo 982, duna, localizador em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 1186, 1982. 1086, graças. Controle, bom dia, o TPC 414, informação Mike, está mantendo 130, por de mare. Ciente, aciona a identificação, 544. Para o controle, 020 esquerda, confirma? TPC 414, está em contato radar, desça para 5000 na chegada mare 1015. Ok, quando no ideal, né? Vamos manter mais uns 3 minutinhos ainda. Ok, tudo bem, Trip. Uma outra aeronave solicitou a informação do controle. Afirmativo, tá 3602, a proa seria 020 esquerda, confirma? Confirmo, proa 020. Ok, 20. É nóis. Tem livre de pouso, gol 982. American 980, clear to the ILS approach. Cleared ILS X-ray, runway 10, American 980. Então 3602, 4900 e descida para 2000 pés. 2010, 3602. Então 3602, reduza para 1809, nós. Direita, proa 060 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. 060 à direita, reduzindo 809, só 3602. TAM 3304, chame Recife 1260. 260, TAM 3304, bom dia. America 980, 4 miles fast over the outer, reduced, check landing gear, contact the tower, frequency 1186. 1186, reduced speed and we'll put the gear down, American 980. Tá mandando agora o 3144, tá no ideal, descida. Positivo, prossiga como autorizado. 5000 na pro, descida marinha. Bravo Lima Golf Tower, good morning. Echo Charlie, Juliet Tango Fox, Control. Echo Charlie, Juliet Tango Fox, Control, maintaining level 125 to cross the area. Maintaining flight level 125, Echo Charlie, Juliet Tango Fox. Até o ponto espera pista no zero, ajuste usando 5. Ponto espera pista no zero, chame torre 118-62-631, tenha um bom voo. 131-186, ponto esperada 10, Indy Alpha, 1015, brigadão, bom trabalho. 757 da América Airlines, 8 milhas e meia à frente. 132-602. Aveito 2, solo 55, solo 121, decimal 9, virando à direita, Mogi. 219. Décimo externo em aproximação, redução em cheque para pouso, torre 1186. 6200, primeiro 2, boa. American 980, clear to land, runway 10, wind 0, 90 degrees, 14 knots. Clear to land, runway 10, American 980. So, Pax, correção, taxa aprovada via Alpha, Kilo, Pax 3, chame no Pax 3, pronto para ingresso no Pax principal, voo no 982. Alpha, Kilo e via Pax 3, levantará para ingresso no Pax principal, voo no 982. Bom dia, Torre Salvador, 6319 no Xanef, ponto de espera da 10, mantendo. O Xanef 6319 mantém o ponto de espera. Mantendo. E descer para 2000. Venha chegar a mais de 2000, 5494. Xanef 6319, condições de olhar, mantém, iniciar, ascente da pista livre. Tem contato. Alinha e aguarda pista livre, o Xanef 6319. Agilizando a linha, mantém na 10. Xanef 80, on the ground by 58, ground 121, decimal 9, a good day. Switching, good day. Salvador, bom dia, Altan 3602, passou Simbra, baixado e travado. Altan 3602, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Mandado. Xanef 6319, livre decolagem, vento 100 graus, não patro mais. Olhar livre decolagem, 6319, vai já vai iniciar. Say that again, slower. Roger, 980, clear taxi via Alpha Kilo, apron 3, report on apron 3, ready to enter apron 1, 980. Okay, Alpha Kilo to apron 3 and state of frequency. This frequency, sir. Roger. Vai fugir um pouquinho do perfil, só pra ver, digitar uma formação aqui. Livre. American 98, clear to enter apron 1 to gate 11, 982. Okay, apron 1 to gate 11, thank you, American 982. Controle 1 no 9.8, bom dia. 98, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Oceano 63, 1-1. Oceano 3-1-1, controle, contato a rodar. 3-1-1, alguma possibilidade de pós-2 de um pé direita para o Adael? Autorizado. 2 de um pé direita, Adael, obrigado. 6311. Solo 1, 2-1, 3-6-0-2. Solo 1, 2-1, 3-1-9, bom dia. 1-2-1, 3-6-0-2. Solo, Elton, 3-6-0-2. Tan 3-6-0-2, taxa aprovado, Alfa, Kilo, Pátio 3, após ingresso ao Pátio Principal, portão 07, Tan 3-6-0-2. Alfa, Kilo, Pátio 3, portão 07, 3-6-0-2. 3-6-0-2, após o Pátio 3, ingressa no Pátio Principal para o portão 7. Após o Pátio 3, ingressa no Pátio Principal para o portão 7, 3-6-0-2. Strip 5-4-1-4, livre LS. 4-1-4. Charlie, Charlie, Nova Tango, control. Charlie, Charlie, Nova Tango, go ahead. Okay, maintaining 1-4-5 to cross the area. We'll maintain 1-4-5 to cross the area. Salvador, bom dia, gol 1397, dentro da informação Mike, autorização estava para Congonhas. 1397, informação Mike correta, por gentileza, coragem, doutor.